Estive uma semana em um hotel da floresta amazônica, o Juma Lodge, que fica a 3 horas de Manaus, numa região preservada. É um hotel pequeno, apenas com 23 bangalôs, todos com vista para a floresta ou para o lago. Os bangalôs têm varanda, rede, frigobar, ventilador e banheiro privativo. Tudo isso por um preço excelente, incluindo também o café da manhã. O hotel oferece um ambiente simples, mas muito confortável. Eu dormi uma noite em uma rede pendurada nas árvores e ouvi todos os ruídos noturnos da floresta. Foi uma experiência muito importante para mim.